A concessão do serviço público é fatal para o sistema de transporte público. E aí isso nos leva à questão daquilo que a gente chama de municipalização. A municipalização é fazer com o sistema de ônibus, ou transporte coletivo, pode ser por trilho também, fala de ônibus, que é o majoritário, fazer com ele o mesmo que se faz com todos os outros serviços. Há alguém de vocês passa pela cabeça de pagar pedágio na hora de atravessar um viaduto sobre uma estrada de ferro? Esse viaduto foi construído com dinheiro público, com imposto. Não passa a ninguém pela cabeça de pagar, a não ser que seja num mecanismo de controle de demanda de excesso de automóvel, que é um outro departamento. Ou andar na rua. Ué, cobremos uma pequena tarifa para você andar na rua. É a mesma lógica do transporte. Ou ao usar a taxa de inscrição na escola de educação. Ou a taxa por injeção. Uma modesta taxa de injeção de R$1 para a injeção que se torna no posto de saúde. E assim por diante. Né? Ao se fizesse isso, você introduz exatamente a mesma lógica que tem no serviço de transporte coletivo. Ninguém faz concessão de rua. Porque a hora que fizer concessão de rua pública, ela vira privada e passa a ser explorada como tal. Já se conseguiu fazer isso com as estradas. Né? Quem sabe chegaremos a uma evolução do capitalismo. Não, quer dizer, à medida que o capital não tem onde se realizar, ele começa a buscar lugar, qualquer que ele seja. Bom, mas a municipalização faz com o sistema de ônibus o mesmo que faz todos os serviços. Como é que a prefeitura, uma prefeitura, faz um viaduto? Ela contrata um projeto com um escritório de projetos. Escritório privado, independente. Ela contrata uma empreiteira de obras, uma concorrência pública. A empreiteira de obras é privada. Eventualmente, se ela faz por administração própria, ela vai comprar areia, cimento, asfalto, ferro, capeta, no mercado, mediante licitação. Não é verdade? E, em que pese ela faça tudo isso, ela não cobra nada por você usar a rua ou atravessar o viaduto. As escolas têm as carteiras compradas num fabricante de carteira. Em São Paulo, esquecer disso, até os caixões são comprados de empresas particulares. Tudo é comprado de empresas particulares, quase. E, no entanto, continuam sendo serviços públicos, porque o acesso a eles não é controlado por nenhuma forma de restrição de uso. No caso da rua, que chama bem de uso comum do povo. O viaduto, que é uma continuidade da rua, da escola pública, da saúde pública, e do lixo, que é cobrado através de uma taxa indireta, mas que a ninguém passa pela cabeça parar o caminhão de lixo na porta da sua casa, o cidadão brinca, você vem com seu saco de lixo, provavelmente, né, razoavelmente cheio, e pesá-lo, ele vai dizer, pesou 1 quilo, sei lá, depende, cada um. 2,5 quilos, o custo por quilo é 30 centavos, logo o senhor tem que pagar tanto, aí você dá para o cara te dá o troco, então, sei lá, você tem que pagar com cartão, e passa ali. Qualquer sistema desse tipo, insensato, louco, burro, mas isso é feito no ônibus. É? Então, a municipalização fez a mesma coisa. Eu contrato empresas que me fretam, é como se eu fretasse ônibus. Chega com um camarada, faz uma concorrência, eu freto do Daniel aqui 50 ônibus. Quanto custa um ônibus dia? R$1.000 por dia um ônibus? Com motorista, cobrador, combustível, lavadinho, arrumadinho, feita a manutenção? Legal. R$1.000, eu pago R$50.000 por dia. Agora eu vou dizer que esse ônibus vai andar na linha tal, na outra linha, não sei das quantas, que vai ter tantos passageiros por dia, porque eu vou botar 50 ônibus na mesma linha, 10 ônibus nessa linha, 12 naquela, 25 na outra e assim por diante. Chega no fim do mês, eu pago para ele R$50.000. E agora, eu faço como o cara que construiu o viaduto com a empreiteira. Ele é empreiteira de obra que construiu o viaduto, só que ele alugou ônibus. E agora, eu, poder público, cobro ou não do usuário de viaduto ou rua? Não cobro. Pronto. Não cobro significa que o ônibus agora é de acesso universal. Ok? A municipalização é isso. Se eu quiser, eu posso também fazer com que o ônibus do Daniel seja comprado por mim, prefeitura. Pensando bem, talvez, estou falando no horizonte que eu enxergo aqui, nos próximos anos, o capitalismo ainda tem vitalidade, provavelmente é um mau negócio para mim. Eu vou empatar uma montanha de dinheiro em ônibus, né? Para quê? Eu alugo dele. Ele que fica com o ônibus de comprar, arranjar financiamento, pagar o ônibus, etc. Eu pago só, claro, dentro de regras, aquilo que eu acho que, numa concorrência, vale o custo de dinheiro do ônibus dele. Ou seja, eu posso ser um sistema inteiramente estatal e não cobrar nada, ou eu posso ser, como na municipalização, o controle do serviço é da prefeitura, mas não necessariamente a propriedade dos veículos, das garagens, etc. São formatos distintos. No caso, se fez a municipalização, porque a prefeitura não tem a menor condição de pegar uma montanha de dinheiro e comprar 10.500 ônibus na cidade de São Paulo. A fortuna. Isso é municipalização. Com isso você separa custo de serviço, que é uma coisa, é o aluguel do ônibus, é a construção do viaduto, o que seja, de uma outra coisa, que é a cobrança, a tarifa, no caso, de ônibus, quem utiliza esse serviço. Feita essa separação, eu posso ter diferentes escalas. Eu posso ter um subsídio. Se o custo disso aí for, você pegar soma de todos os ônibus que eu aluguei, quanto eu pago, e lá no fim isso, quanto passageiro transporta, de verificar que o custo dá R$1 para o passageiro, custo, eu posso depois cobrar 50 centavos, ou seja, subsidiei 50 centavos. Posso subsidiar 80 centavos, posso subsidiar 20 centavos, posso cobrar 1,20, tirar uma graninha para a prefeitura, né? Posso fazer um dinheirinho com a prefeitura para melhorar o serviço de lá, é uma opção. Ou não cobro nada. E aí sim estarei fazendo um serviço público de caráter universal e não privado. Isso é a municipalização. Ele rompe com a lógica do sistema concessionário. O sistema de concessão, a menos que haja uma legislação específica, que não existe atualmente no Brasil, ela impede que o serviço de transporte coletivo seja um serviço público, estrito senso.